Bom, boa tarde a todos. Nós vamos fazer um estudo sobre todos os aspectos por onde a ufologia pode ser vista. Deixa eu só pegar um negocinho que troca canal. Será que alguém pode ficar aqui no computador para passar os filmes para mim? Porque esse negocinho aqui não funciona. Tá? Não, eu consigo passar o filme com ele? Não, né? Não, assim, a primeira coisa que... Assim, eu queria que vocês entendessem que vocês estão participando de um momento histórico, porque é a primeira vez que a ufologia é abordada num congresso espírita. Isso nunca aconteceu antes. Desde 2006 que eu venho palestrando como espírita dentro da ufologia, já levei muita sapatada por causa disso, e a partir de 2014 eu comecei a palestrar de ufologia no espiritismo, e tomei um número igual de sapatadas. É a primeira vez que isso está acontecendo. Então, é óbvio que forma-se o inconsciente coletivo porque as pessoas estão querendo o assunto. E o que a gente vai ver é por que as pessoas estão querendo esse assunto, né? Então, a primeira coisa, o pensamento reducionista da nossa humanidade. Aqui está o nosso maravilhoso planeta Terra. Olha como ele é grande perto de Vênus. Olha Marte, que todo mundo morre dele, medo dele, é pequenininho. Mercúrio e Plutão, que voltou a ser planeta, tá? Olha o tamanho da Terra. Enorme, não é verdade, pessoal? Agora, vejamos a Terra em comparação com os outros. Essa é a Terra, esse é Plutão, Urano, Netuno, Saturno e o gigantesco Júpiter, que vai se tornar um outro Sol. Toda a nossa onipotência desapareceu, não desapareceu? E agora vamos ver o grande Júpiter em comparação com o nosso Sol. A Terra já é só um pontinho. Esse é o nosso Sol. No sistema solar, nós já somos pequenos, não é isso? Então, vamos comparar o nosso Sol com outros sóis. Sirius A, que já é um Sol branco, Pollux e Arcturus. Vocês lembram do tamanho da Terra em relação ao Sol? Nós não aparecemos mais na escala. Nem Júpiter aparece nessa escala. Aí nós temos o nosso Sol, o grande Arcturus em comparação com o Rigel, Aldebaran, Betelgeuse e Antares. Gente, a Terra aqui já não está nem para contar a história mais. Será que a gente está sozinho? Claro que não, né? Então, o que é a ufologia? A ufologia significa estudo de objetos voadores não identificados. Para nós, em português, sairia ovnilogia, que é como se fala em Portugal, ovnilogia, objetos voadores não identificados. Começou assim, vamos estudar as naves. Aí eles deram um passo para frente, vamos estudar quem faz e pilota as naves. E hoje ela se divide em duas grandes vertentes, a ufologia científica e a ufologia que era chamada de mística e que nós estamos dizendo espiritual. Porque, afinal de contas, Allan Kardec falou dela em 1857. E é muito mais real o termo espiritual do que o termo místico. O termo místico leva a um grande volume de viagens na maionese. E o espiritual é bastante sólido e conciso. Quais são as bases de estudo que nós temos da ufologia? Primeiro, as científicas, a astronomia, a arqueologia, as artes medievais e a ciência, as sondas espaciais, que a Terra manda para estudar o universo, né? Os estudos da psique, através de profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras e principalmente psicanalistas, relatos de abduzidos e contatados. O que é abduzido? É aquele humano que é levado para dentro de uma nave e é estudado e faz parte do projeto Nova Raça Humana com a doação de espermatozoides e óvulos. O que é contatado? É o humano que é convidado para entrar na nave. Ele não é doador de óvulos e espermatozoides e ele vai na condição de copartícipe do projeto Nova Terra. Há uma diferença kármica entre o abduzido e o contatado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Os círculos das plantações, os crop circles, né? Que agora o Brasil está virando a moda. O círculo que foi feito em Prudentópolis, em Paraná, é maravilhoso e bate com o que o Chico Xavier falou. Eu vou mostrar para vocês esse círculo. Fotos e vídeos de naves no mundo inteiro. a abertura de arquivos militares, que o nome técnico é desclassificação. Essas são as bases científicas. E as bases espíritas são os livros dos espíritos, né? São 22 questões presentes no livro dos espíritos e diversos livros psicografados que hoje estão aí para quem quiser ler, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, e agora nós temos muitas páginas escritas. Então vamos olhar em cada aspecto, né? Quais são as bases científicas? Isso aqui é 1/8 milhões de zeros, fotografia do universo. Entenderam? 1/8 milhões de zeros, essa é a escala. Cada ponto luminoso que vocês veem aqui é uma galáxia. Galáxia. Não um sol, mas uma galáxia. Numa fotografia mais próxima, essas são galáxias que a gente vê bem aqui, onde nós estamos olhando nessa direção do universo, a gente vê todas estas galáxias. A maioria delas já está mapeada pelos nossos astrônomos. Essa é uma imagem desenhada da Via Láctea, porque ninguém conseguiu ainda uma fotografia da Via Láctea. Tá? Então nós temos aqui no centro o que os maias chamavam de Hanabiku, ou Sol Central. A gente já sabe que aqui não existe um Sol, existe um buraco negro com duas estrelas de alta luminosidade que controlam a passagem através desse buraco negro. E a nossa galáxia é uma nebulosa com braços, e nós estamos neste braço aqui, que é chamado de braço de Órion, ou as Três Marias, né? É de novo um desenho, esse é o braço de Órion e aqui está o sistema solar. Nós somos muito importantes, não é verdade? Então, também acho. O que que hoje a gente sabe? Existem cerca de 10 bilhões de galáxias neste universo. Cada galáxia tem entre 200 e 400 bilhões de sóis. E mais ou menos o mesmo número de planetas. Então, na Via Láctea, eles estimam em torno de 200 a 400 bilhões de sóis e cerca de 100 bilhões de planetas. Só aqui onde a gente mora, tá? O Astrophysical Journal Letters recentemente disse que cerca de 60 bilhões de planetas que estão na zona habitável, ou seja, na proximidade do Sol, orbitando anãs vermelhas da Via Láctea, podem ter vida. 60 bilhões de planetas só na Via Láctea já são assumidos como possíveis moradias de outros seres. Então é claro que a gente não pode estar sozinho. Isso é um pensamento lógico para qualquer um de nós, né? Então, hoje nós temos a sonda Kepler, para mim assim, é a coisa mais fantástica que nós temos na ufologia, dentro das naves espaciais e das sondas espaciais. Não são as sondas Hoover que estão em Marte, nem as sondas da Lua. É o Kepler. Porque, olha, gente, esses são os últimos planetas habitáveis que ele achou aqui pertinho. Logo aqui pertinho, aqui na esquina. Esquina significa assim mais ou menos uns 300 milhões de anos-luz. Mas é pertinho, isso é pertinho. Veja, a NASA informou ter descoberto 8 novos planetas habitáveis em sistemas solares distantes de nós. Sistemas solares que ficam nesta região e nesta região, que é onde a sonda Kepler está, tá? E acharam a Terra Alien, que é o Kepler-438b, que é um planeta idêntico à Terra, idêntico, tem mar, tem nuvem, ou seja, tem atmosfera, tem crosta terrestre, tem rochas, né? Só que ele é 42 vezes maior do que a Terra. E é estimado como tendo 6 milhões de anos de vida, 6 bilhões de anos de vida, portanto, 1 bilhão e meio de anos mais velho do que nós. Esse planeta é, hoje, o alvo de mensagens que estão sendo transmitidas por meio ultrassônico e laser da Terra, pedindo para responderem quem estiver nesse planeta. Tá? E o SETI, que é um Instituto de Astronomia Particular nos Estados Unidos, relatou recentemente que conseguiu receber uma mensagem de rádio em sistema binário e que eles estão começando a decodificar essa mensagem. Começou, né? Daqui a pouquinho a gente fala, ah, e o seu amigo ET tá aí? Bom, Mas eu quero que a gente veja a ufologia começando lá atrás. Porque é importante que a gente veja que a história do planeta Terra fala da existência e da presença neste planeta de seres interplanetários. Né? Essa é a primeira imagem. Gente, aqui está meio louco, tá? Então vocês tenham um pouquinho de paciência, porque esse negocinho aqui está meio maluquinho. Essa imagem aqui, ela existe um arqueólogo amador lá da Califórnia, estava num domingo passeando com a esposa e com os amigos, né? E o William J. Master, em 1968, ele pegava fósseis. Aí ele quebrou um solo arenítico, e na hora que ele quebrou, ele se deparou com isso aqui. Não parece um sapato? Isso foi chamado de pegada de Antelope Springs. E ele aqui nessa região tem esse insetozinho aqui, que é um trilobite. Um artrópode que viveu na Terra entre 220 milhões a 400 milhões de anos atrás. Ele desapareceu. Há 220 milhões de anos atrás, ele desapareceu. Quem que há 220 milhões de anos atrás usava bota no planeta Terra? Não tinha vida humana no planeta Terra. Um ser com bota veio aqui e matou o coitadinho do trilobite. Né? Este aqui é o martelo de Kingwood, foi encontrado lá na Escócia. Ele é do período Devoniano, de 360 milhões a 410 milhões de anos atrás. Gente, não tinha gente na Terra. A humanidade na Terra apareceu recentemente. Quem que construiu esse martelo? Vocês estão vendo como ele é bem construído? Rudimentar, mas eficiente? A pilha de Bagdá foi descoberta 200 anos antes de Cristo. Ela é uma estrutura de porcelana que dentro dela tem um raio catódico e um anódico produzindo corrente elétrica. Tudo bem, é uma pilha. Quem que precisava de uma pilha, precisava de eletricidade? Que aparelho de eletricidade existia 200 anos antes de Cristo? Por que que alguém iria construir uma pilha numa região... Você não tinha nem luz elétrica, 200 antes de Cristo, né? O Homo habilis, o primeiro ser pensante que surgiu na Terra, apareceu de 2,2 milhões a 780 mil anos atrás. Tudo isso que eu mostrei para vocês é muito anterior do Homo habilis. Sabe o que o Homo habilis fazia? Começou a lascar pedra. É a era da pedra lascada. Não é nem polida, é lascada. Então percebam, alguém que surgiu há 2 milhões de anos atrás, não pisou na Terra há 440 milhões de anos atrás, não construiu um martelo há 220 milhões de anos atrás. Então antes de nós, humanos que evoluíram do habilis para o erectus, do erectus a um salto quântico aí que ninguém sabe bem o que é, mas a gente bem pode pressupor, chegando no sapiens e depois no sapiens sapiens, algo houve na Terra pensante antes desses seres. E finalmente esta estrutura que está no templo de Sete primeiro em Abidos e que data de 3.500 anos antes de Cristo. O que parece isso aqui para vocês? Há 3.500 anos antes de Cristo? E isso aqui? É um submarino? Isso aqui é um avião a jato? Gente, eles desenharam isso 3.500 anos antes de Cristo. Quem for no Egito, vai em Abidos, no templo de Sete primeiro, e vocês vão ver isso entalhado em pedra. É óbvio que isto aqui ou foi premonição, ou eles viam essas naves e as desenharam. Concordam? Mas a gente não tem só arqueologia voltada para fósseis. Nós também temos, no Brasil, em Goiás, com 11 mil anos atrás, na Pedra do Bisnal, seres humanoides que ali viviam olhando para dois objetos voadores. Há 11 mil anos atrás, no interior do Brasil, o homem que ali morava, que era um sapiens, viu naves. Na Tunísia, com 6 mil anos atrás, nave. 6 mil anos atrás, gente, dá para alguém ter esse tipo de chapéuzinho ou capacete? Ou roupa? Na Tunísia, eles desenharam isso, concorda? O homem das cavernas não tinha tanta imaginação assim. Eram seres bastante primitivos em termos de capacidade criativa mental, né? Deserto da Austrália, 5.000 anos atrás. De novo, um halo em torno da cabeça, olhos grandes e roupas, trajes espaciais. Aborígene não usa roupa até hoje. Não roupa assim. Esse aqui é do Val Camonica, na Itália, de 5.000 anos atrás. São dois homens com roupa, de novo o halo em torno da cabeça, e segurando objetos, não é? Não tinha roupa, gente. Como é que eles iam inventar um capacete? Aí tem gente que fala assim, ah, eles estavam vendo o campo áurico, só na cabeça? Né? Região de Lepiy, na França, 17.000 anos atrás. Três tipos diferentes de nave, um ser, e olha que interessante, os chakras. Vocês concordam que isso aqui é o chakra básico, por onde entra a Kundalini, genésico, o gástrico, cardíaco? Como é que um homem das cavernas de 17 mil anos atrás ia desenhar linhas de energia pelos canais dos chakras? Não havia este conhecimento surgiu na Índia 12 mil anos depois. E isso aqui é no sul da França, onde havia um vulcão em Lepiy. Tudo bem, eu estou falando da história antiga. O que acontece para nós cristãos, né, ou não cristãos, depois que nós tivemos o início do cristianismo, a perseguição aos cristãos, né, a derrocada da igreja católica, que inverteu tudo que Jesus falava, né, fazendo a gente acreditar no martírio, na dor, no sofrimento e enriquecimento dos que tinham poder, dos padres, dos clérigos, de modo geral, dos nobres. Nós tivemos, na era medieval, um período extremamente rude, um período de trevas para a humanidade. Este período medieval foi seguido pela Renascença. Qual era o ideal da Renascença? Era fazer voltar os valores cristãos do princípio, de liberdade, de fraternidade, de igualdade, de simplicidade total. E aí é que começa a ficar interessante essa nossa brincadeira. Eu vou mostrar para vocês um quadro de 1486, que foi encomendado para o Carlo Crivelli, que morava em Florença, para pintar a Anunciação de Maria, mas o bispo queria fazer parte do quadro. O bispo era o bispo Emídio, que virou santo pouco tempo depois de ter morrido. Então aqui vocês veem Maria, veem o arcanjo Gabriel, o bispo e... O que, que é isso aqui, gente? Uma nave iluminando Maria? Ó, um raio direto incidindo sobre Maria no dia da Anunciação? Ou este quadro, de 1710, feito pelo quase anônimo Aert de Gelders, holandês, sobre o batismo de Jesus. Percebam, todos estão na penumbra, exceto Jesus e João, e olha o que é isso, iluminando aos dois. Isso parece para vocês que as nuvens do céu se abriram, ou ele propositadamente desenhou um objeto circular? Famoso quadro de Sebastiano Mainardi, que está no Museu do Prado, na Espanha. O Sebastiano viveu entre 1466 a 1513, e a escola de Sebastiano Mainardi é a mais prolífica em desenhar naves em seus quadros. Este quadro chama-se A Senhora, o Menino e São Giovannino, São João. Então, aqui nós temos a Madonna, Jesus, João, e aqui nós vemos um pastor, e ele está olhando para uma... Sei lá o que é, mas o sol não é, né? Está baixinho, muito pálido, muito escuro para ser o sol. Para ser uma estrela também muito escuro, não tem a representação de raios, né? O que será que ele quis pôr aqui, né, gente? Esse quadro de um autor anônimo, foi feito em 1490, chama-se A Anunciação da Virgem. Maria está subindo no meio de nuvens? Vocês acham que isso são nuvens? Isso para vocês parece nuvem? Século XVII, Hamburgo, na Alemanha. O que, que vocês acham que são isso aqui? São grafite feito por um alemão quando a cidade de Hamburgo, que já era muito forte em termos de comércio, era uma cidade já rica, parou porque duas esferas ficaram horas no céu sobre a cidade. Isso é um registro histórico, está no jornal da cidade de Hamburgo do século XVII. Karma, karma, karma, karma, karma. Em 1566, na cidade suíça de Basel, Basileia, esferas escuras e claras enlouqueceram a população num dia em que passaram o dia inteiro sobre a cidade. Os poucos vidros que abriam ficaram todos quebrados. Poucos vidros que haviam quebraram todos. E em Paris, no século XVII, o rei manda fazer uma moeda comemorativa ao objeto voador que atravessou o sul da França, a Borgonha, e ficou em cima de Paris por 3 dias. Tá? Isso, para quem estuda numismática, que é a ciência que estuda moedas, essa moeda está no Museu do Louvre e ela é considerada um dos objetos mais importantes para esse estudo da ufologia ao longo do tempo. Como é que a gente pode explicar o desaparecimento? Né? Porque na era medieval e na Renascença, nós temos enormes referências a objetos voadores não identificados. Uma época que nem balão tinha, não existia balão nessa época, né? Então, esse quadro da crucificação de Jesus tem essas duas imagens muito engraçadas. Nessa aqui você tem um anjo e nessa aqui você tem um diabinho. Isso para vocês parece estrela? Né? Nós temos nessa época o predomínio claro da religião. Então, a religião comandando, nós tínhamos essas imagens interessantes. E aí, nós temos um advento da Revolução Industrial. O homem sai do campo para a cidade, porque o homem no campo passava fome. Com o advento da indústria, do cavalo a vapor, da mecanização, as pessoas abandonam o campo e vão para as cidades sem qualquer estrutura, porque não tinha encanamento, não tinha luz, não tinha sanidade básica, não tinha nada. E estas pessoas acabam trabalhando criancinhas, né? Tinha crianças de 6 anos em linha de produção, ao lado de homens de 60 anos, que naquela época eram anciãos, né? Foi terrível esse período histórico. E é claro que um volume grande de pessoas morando em lugares que não estavam preparados para elas, essas pessoas acabaram adoecendo. Até a Revolução Industrial, as respostas vinham da religião. Era a religião que comandava. A partir da Revolução Industrial, as doenças forçam o desenvolvimento da ciência e o homem vai paulatinamente trocando a religião pela ciência. E esse predomínio da ciência aqui, nossa, está 10-0 para esse negocinho. O predomínio da ciência faz com que nós nos afastemos progressivamente da religião. E acaba-se, não se fala mais em disco voador, eles não aparecem mais, nós não temos nenhuma referência. Nesse período da Revolução Industrial, sabe onde se tem referência de disco voador? Nos índios nativos da América do Sul. Brasileiros, América Central e norte-americanos. Eles se referem a seres que vinham do céu. E no século XIX, nós tivemos o grande século da luz da humanidade terrestre, né? Seres como Albert Einstein, Nikola Tesla, Fleming, e Oscar Niemeyer, Casal Curie, Freud, Rudolf Steiner, Maria Montessori, o nosso amado Bezerra de Menezes, Camille Flammarion, parceiraço do Allan Kardec, e Jung. Estes homens trouxeram mudanças para todos os níveis da humanidade. Se nós tivéssemos sido espertos, hoje nós já seríamos planeta de regeneração. Porque toda a verdade foi trazida. Olha, esse é o meio de ensinar as crianças. Olha, viva desta forma. Perceba que você tem mais coisas em você do que você pensa, do que você conhece. A saúde foi implementada. O Nikola Tesla, para quem não conhece, desenvolveu energia sustentável, não predadora da natureza e de graça. É claro que ele perdeu a concorrência para o Newton, que inventou a energia cobrada, né? Mas aí surge no século XIX a grande âncora para a humanidade evoluir. Nasce o Espiritismo, que traz no livro dos Espíritos, publicado em 1857. O grande parceiro de Kardec foi Camille Flammarion. Alguém aqui já leu algum livro do Camille Flammarion? Então, Camille Flammarion adorava falar de extraterrestres. Ele e Kardec passavam horas divagando sobre o assunto. E o nosso querido Jung, que eu considero tão importante ou mais do que o Sigmund Freud, porque o Jung era espiritualizado, não posso dizer que ele era espírita, mas ele conheceu a obra de Kardec e ele fez diversas referências à filosofia kardecista nos seus livros. Ele lança um livro chamado Um Mito Moderno, né? As Coisas Vistas no Céu, um estudo das coisas vistas no céu. Bom, gente, com esse panorama todo, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Ao invés da gente aprender com essas luzes do século XIX, nós tombamos para a ignorância total até chegar na bomba atômica. E quando a gente chega na bomba atômica, existe uma preocupação muito séria. Porque, afinal de contas, nós não estamos sozinhos no universo, nós temos vizinhos. E o pessoal de Marte é tão tolinho quanto nós. Eles destruíram a vida de superfície com explosões nucleares. Quem leu Cartas de uma Morta vê que Maria João fala e descreve a civilização marciana que vive no subsolo do planeta, né? E naturalmente que os nossos vizinhos se preocupavam com essa Guerra Fria. E o que, que nós temos? A humanidade refém do medo. Porque milhões morreram na Segunda Guerra Mundial e nós víamos que bastava um maluco apertar um botão e pumba, né? Nós vimos todos perecer. Este medo que caracterizou a humanidade implicou numa necessária mudança, porque o mundo estava sob ameaça constante, né? Quem viveu, quem já estava jovem na década de 40, 50, viveu a realidade deste medo. Nós não vivemos, mas aqueles que viveram nessa época e já eram adolescentes sabem o que é viver o medo da guerra nuclear. Então, era um mundo que começa a crer cada vez mais na ciência, porque só a ciência pode impedir a catástrofe total. E as religiões, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais afastadas da fé, porque as religiões oficiais são extremamente mercantilistas e o materialismo impera. O espiritismo não veio para combater o materialismo? Mas nessa época, quem era espírita era louco. Hoje, quem é ufólogo é louco. Não é? Então, o medo exige um novo paradigma. Tá? E este novo paradigma não eram anjos. Você pode soltar o filme para mim? Eu vou mostrar para vocês imagens de naves feitas no Brasil, nos Estados Unidos. Não, não, não, não, não. Aí, clica aqui, ó. Aqui, ó. Você conseguiu? Não, aí não. Bom, tudo bem, vai. Solta aqui. Essas imagens são reais, tá? Isso são imagens de naves. Essa aqui foi feita no Rio de Janeiro. Vocês viram? Querem ver de novo? Obrigada, amigão. Gente, vejam, eu trouxe só imagens certificadas, tá? Porque na internet 99% é bobeira. Eu só trouxe imagens, que eu sou da equipe UFO, eu só trouxe imagens certificadas, ok? Solta esse filme também, por favor. Essa imagem é sensacional. Ela foi feita na Bahia. Olha essa nave, gente. Obrigada. Pera, cara, não vai embora, não desista de mim. Essa imagem foi feita pela Apollo 16 na Lua. Vejam, imagem liberada pela NASA. Vocês entram no site da NASA, vocês encontram essa foto. Essa imagem, pode soltar. Presta atenção aqui, gente, ó. Isso aí dá pela Soyuz. Essa imagem é do lado oculto da Lua. Isso aqui é pela Soyuz, tá? Gente, isso aqui é um prédio de 60 andares. A projeção, claro que não é um prédio, ele é equivalente a um prédio de 60 andares. Quem construiu isso na Lua, gente? é chamada de Torre de Babel. Isso aqui foi fotografado na ISS durante a Expedição 7, ó. Foi catalogado pela NASA como item não identificado. Gente, eu conversei com diversos astronautas que fazem... Essa aqui é a aurora boreal, essa é genial. Isso aqui foi feito pelos belgas, eu acho. Essa aqui é belga. A aurora boreal, dá uma olhada nisso, ó. Estão vendo aqui? Eu conversei com diversos astronautas que participam de congressos ufológicos. As histórias deles são incríveis. Eles veem naves, eles veem seres. E os seres conversam com eles. É que eles não podem fazer nada. Eles não podem abrir a boca. O que, que acontece nos anos 50? Os senhores Eisenhower e Truman firmam um tratado em 1954 com estes seres. Essa foto é real. Que dão para os exércitos tecnologia militar. Estes seres compõem o lado errado dessa equação. Não é todo baixinho que é ruim. Hoje de manhã eu falei, nem todo corintiano é sem vergonha. Tem muito corintiano que é gente boa, que nem meu irmão Maurício. Mas existem bons e maus em todos os lugares, tá? Nós somos um péssimo exemplo de adâmicos, porque nós somos meio desequilibradinhos, não somos? Mas nem todos os adâmicos são como nós. Existem adâmicos muito bons, que nem os pleiadianos. Quando eles firmam esse tratado, eles abrem mão à confederação, que é a reunião dos planetas que já estão evoluídos moralmente, não só tecnologicamente, ofereceu para nós, da Terra, energia sustentável, cura de doenças e auxílio em todos os campos. E o outro lado ofereceu tecnologia militar. Foi o que eles fizeram. Eles aceitaram isso em nome da humanidade, sem esse direito. Mas também quem manda procurar as pessoas erradas, né? Eles não procuraram as pessoas certas. E nos anos 50, então, nós começamos a ter o fenômeno das abduções e dos contatos. É na década de 50 que casos começam a aparecer no mundo inteiro de contatados, como a Dansky, por exemplo, russo, ou como o casal Betty e Barney Hill e a cachorrinha, que foram abduzidos de carro e tudo, até o carro foi levado pela nave, e quando eles voltaram, eles estavam zonzos e começaram a lembrar em pedaços, a cachorra estava muito assustada, e eles conseguiram, então, através de hipnose, pelos homens de negro, pelo projeto Livro Azul, serem hipnotizados e falaram do contato que tiveram com humanoides. A Betty Hill, que é um caso famosíssimo, talvez o mais estudado hoje, ao lado do Travis Walton, né, que tem abduções desde os seus 3 anos de idade. Hoje ela é uma pessoa voltada para pregar a paz no mundo inteiro. Os brasileiros Hermínia e Bianca, que foram abduzidos na Serra Fluminense, a Bianca continua, eles se afastaram, se separaram, o Hermínio morreu e tal, a Bianca ficou muitos anos fora do ar, porque ela foi muito usada no Flávio Cavalcante e tudo, eles se perderam, parece que a Bianca se achou, mas hoje ela não quer mais contato com ninguém. O Orlando Villa-Boas, o rapaz fazendeiro lá do Planalto Central Brasileiro, que foi abduzido, e é um caso famosíssimo no mundo. O Travis Walton, que teve até filme Fogo no Céu, com ele, era um lenhador, apareceu uma nave na frente da picape onde eles estavam voltando do dia de trabalho e ele resolveu tirar sarro da nave. Aí veio um raio e levou ele embora. Os amigos voltaram correndo para a cidade e a polícia achou que os amigos tinham matado ele. Ele aparece uma semana depois emagrecido, desidratado e conta que ele esteve dentro de uma nave, que ele teve contato com os seres e tudo. Eu conversei bastante com o Travis, ele nunca mais foi abduzido. Foi só essa época, porque eu acho que eles abduziram ele sem querer mesmo. Mas o Travis mudou muito, ele era uma pessoa completamente atoleimada, de bebê, e hoje ele tem um trabalho assistencial para jovens com dependência química sensacional, né? Que isso é uma coisa que acontece com os abduzidos mesmo. A tendência de todos nós que fomos abduzidos é nos preocuparmos com o planeta, nos preocuparmos com as outras pessoas. E muitos grandes pesquisadores tiveram contato com seres extraplanetários e estudaram isso. Né? O caso do Joseph Allen Hynek, que era da NASA e era completamente cético a seres interplanetários e, de repente, Ele está voltando para casa uma noite de trabalho, o carro dele para. Oh, obrigada, Deus te pague. Para no meio de uma estrada escura, né? Lá em Michigan. E vem uma bola de luz na direção dele, e essa bola fica parada meia hora no mesmo lugar e ele não consegue se mover. A partir daí, Hynek passa a estudar o fenômeno ufológico e ele se torna uma das principais peças para desvendar esse mistério. Não cemitério, mistério. O nosso general Ochoa, um general extraordinário e um homem espírita, praticante do espiritismo, um médium de cura fabuloso, que tinha contatos físicos com extraterrestres e que foi o primeiro no mundo a unir espiritismo e ufologia. Nosso querido general Ochoa, a grande dama do ufologismo brasileiro, a Dona Irene Granche, que eu tive o prazer de conhecê-la, já fiz perto do desencarne dela. A Dona Irene fazia hipnose em abduzidos e estudava abdução e ela chegou a uma certeza: os extraterrestres estão na Terra ao lado de espíritos de luz. Eu não sabia quem era Bezerra de Menezes, porque ela era católica. E um extraterrestre me apontou a um senhorzinho idoso, simpático e meigo, e disse: ele é mais evoluído do que nós. Não reze para nós, reze para ele. O psiquiatra, professor de Harvard, John E. Mack, que quase perdeu o CRM dele lá, por trabalhar com abduzidos. David Jacobs, que acha que todo ET é do mal, mas ele tem a maior casuística de hipnoses em abduzidos. A brasileira Gilda Moura, este trio compõe, por certo, o trio mais importante no estudo de abduzidos através da hipnose. É um trio que pesquisa, o John já morreu, né? Mas os outros todos estão vivos. Esses três aqui, esses quatro morreram, esses dois continuam aí. A Gilda agora está pesquisando abdução de grupos. Hipnotiza várias pessoas ao mesmo tempo, amigas que tiveram alguma experiência, e as pessoas contam relatos que se somam. Muita coisa ainda está para ser descoberta nesse campo. Então, estes fizeram estudos de campo, e estes estudos através da hipnose. Somando este conhecimento, a gente chegou no ponto que nós estamos hoje na ufologia. Agora, nós precisamos de respostas, né? Quem são os nossos visitantes, né? Então, tem muita informação sobre a tipologia extraterrestre. Ah, são os baixinhos, cabeçudos, de olhos escuros de golfinho. Ah, são os gigantões magrelos com cabecinha, né? Ah, tem os caras esquisitos, peludos. Ah, tem os caras que são iguais a nós. Eles são todos muito altos. Então, tem muita gente falando, ó. Tem o tipo alfa, o tipo beta, esse é o humanoide, né, o pleiadiano. O tipo gama, o tipo delta, o ômega, que já são seres sem corpo físico. Eles são apenas perispírito já, o pessoal de Aldebaran é assim, né? E os sigmas, que na verdade a gente acha que são robôs biológicos. E isso vem desde os sumérios. Logo dos sumérios a gente vê isso, né? Muitos são os nossos visitantes. E o mais próximo de nós, por padrão vibratório, são os greys. Mas nós também temos reptilianos. Alguns são do mal, outros não são, né? Nós temos também humanoides e diferentes etnias, os pleiadianos são os que estão mais próximos de nós, assim como os arcturianos, os lirianos, os umitas são muito raros atualmente, mas eles eram muito frequentes nos anos 50, os alfa-centauri e os andromedanos voltaram, porque eles tinham sumido por duas ou três décadas. E eles se comunicam conosco de diferentes modos, ó. Na erupção desse vulcão se vê três naves, eles parecem ter uma paixão por vulcão. Porque é muito frequente a gente fotografar naves quando tem erupção vulcânica. Esta nave que foi fotografada no México, né? E ela é um balão meteorológico deles, porque eles estão estudando a nossa atmosfera. Esse tipo de nave que se desloca muito rapidamente e deixa um facho de luz. Alguém já viu isso no céu? Você olha até aquele facho de luz verde ou vermelha no céu? E os agroglifos, né? Que são os círculos nas plantações. E é muito interessante os agroglifos, porque os agroglifos têm diversas funções, né? Calendário, mapa estelar, alinhamento planetário, acupuntura planetária. São muitas as possibilidades desses agroglifos, né? Olha esse agroglifo, que coisa linda. Esse aqui foi feito em Hertford, na Inglaterra, que foi onde eles começaram primeiro. E vocês concordam que isso aqui são fractais? Ou a gente, então, tem gente que fala assim, ah, isso aí é para dizer que a humanidade tem que funcionar como um todo. Não, isso aqui é o desenho da confederação. Esse anterior aqui, ó, a gente vê, esse círculo que eles mostram é sempre ano lunar. E eles mostram alinhamento planetário, estão vendo? Então, quando houver esse alinhamento, e esta aqui é a Terra, né, porque estão levando em consideração que isso aqui é o Sol, essa é a Terra, alguma explosão vai haver. Explosão solar, né? É como se eles falassem, olha, quando esse alinhamento acontecer, vai ter uma explosão solar. Esse aqui é um relógio polar. Sabe o que é interessante nesse relógio polar? É a data, 21 de dezembro de 2012. Não aconteceu nada em 21 de dezembro de 2012. Mas eles desenharam isso como dizendo, ó, gente, não é bobeira ter... Esse agroglifo foi o único agroglifo escrito em 2 dias consecutivos. Eles fizeram essa parte no primeiro dia e essa parte no segundo. Isso aqui é uma escrita, não é? Então, mas a gente não lê isso aqui. Para quem eles estão escrevendo? Porque a gente não lê isso aqui. Percebam, tudo isso que eu mostrei para vocês está no campo da pesquisa particular, privada. Mas a partir dos anos 2007, 2008, 2009, até hoje, nós começamos a ter governos mundiais abrindo arquivos militares que falam de naves, perseguição a naves, naves interferindo em radares, né? O primeiro país que abriu foi a Inglaterra, o segundo foi a França, depois a Austrália. Na América do Sul, o Chile, o Equador e a Colômbia pontuam, o México está sempre em cima. E nós temos aqui do Brasil, ó, alguns pontos que podemos citar são os fenômenos que apresentam certas características constantes, a saber, produção de ecos no radar, não só no sistema de defesa, como nos radares de bordo dos interceptadores, ou seja, das caças nossos, brasileiros. Variação da velocidade de voo subtônico até supersônico, bem como manutenção de voo parado. As naves da Terra, instituindo helicóptero, não sabem fazer isso. Variação de altitudes inferiores a 5 mil pés até 40 mil pés. Emissão de luminosidade nas cores branca, verde, vermelho e outras vezes, não apresentando indicação luminosa. Capacidade de aceleração e desaceleração de modo brusco. Né? Esse documento norte-americano, infelizmente aqui está muito apagado, mas fala do abatimento, quer dizer, uma nave foi abatida por caças norte-americanos. Esse outro fala de naves que foram vistas na cidade de Huancayo. Esse aqui é da Argentina, que fala que viu a nave. Essa aqui é uma data, né, 28/2, no dia de 67. E o Brasil? O Brasil abriu arquivos a partir de 2012. E hoje, quem for no Arquivo Nacional, qualquer um de nós pode chegar no Arquivo Nacional e pedir para ver os arquivos militares que foram abertos. Existem aproximadamente 140 mil páginas de arquivos militares falando de ufologia, para quem tiver interesse em ver. Nós tivemos a nossa noite oficial de UFOs, né? Jatos da FAB perseguem 21 discos voadores, que foi no dia 21 de maio, aqui é dia 22, claro que é a data da publicação, mas no dia 21 de maio de 86 foi a noite oficial dos UFOs no Brasil. O território nacional inteiro foi atravessado por uma frota de UFOs, deixou todo mundo maluco, paralisou todos os aeroportos. O que, que eles fizeram? Nada. A Operação Prato, que é a mais famosa operação militar para estudo de extraterrestres do mundo, lá no Amazonas. Ela continua até hoje, só que quem faz essa operação hoje são os norte-americanos. Essas são algumas imagens da Operação Prato. O caso Varginha, acho que todo mundo viu o caso Varginha, né? As meninas hoje são adultas, são mulheres, não tocam mais no assunto porque elas foram ridicularizadas, perseguidas e tudo, mas esse é um caso real. O Badam Palhares da Unicamp, eu fiz medicina na Unicamp, o Badam Palhares da Unicamp fez autópsia de um deles, e os outros dois, um que estava morto e outro que estava vivo, foram levados para os Estados Unidos. E os brasileiros soldados que entraram em contato morreram misteriosamente. Esses provavelmente são intraterrenos, pelo tamanho do olho vermelho e pela conformação da crosta. Tá? E olha que interessante, a Igreja Católica, né, fala, o diretor do Observatório da Santa Sé, o padre José Gabriel Funes, diz isso há 2 anos atrás. Não podemos limitar a criação de Deus à Terra. A Igreja Católica assume. Mas tem uma história muito interessante do Papa João XXIII, em 1961, no Castel Gandolfo, que foi revelado pelo padre Loris Calpovilla pouco antes do padre morrer. Eles estavam os dois passeando no jardim do Palácio de Verão lá do Papa, e aí veio uma bola de luz, né? A bola de luz apareceu, ficou parada, eles acharam que era uma aparição de Deus ou de Maria, se ajoelharam para rezar. Aí estão lá, ajoelhadinhos, rezando, aí vem um ser, toca no ombro do João Paulo VI, 13, né, do João XIII, fala, não precisa rezar para nós não, João, a gente só quer conversar. E eles ficaram conversando, e o Papa João XXIII se recusou a dizer o que eles tinham conversado, até que pouco antes da morte ele diz o seguinte: rolos serão encontrados nos Açores, falarão sobre civilizações antigas e ensinarão aos homens sobre coisas há muito passadas. Os rolos falarão sobre coisas do céu. Os sinais serão cada vez mais numerosos. As luzes do céu são vermelhas, verdes e azuis, são velozes. Alguém vem de longe e quer conhecer os homens da terra. Reuniões já estão acontecendo, mas quem viu realmente permanecerá em silêncio. Anos antes daquela comunicação da FAB, o nosso Papa já estava falando. E nós temos que falar, obviamente, do envolvimento da doutrina espírita com esse assunto todo, que é o meu foco de estudo. Né? Doutrina espírita crê em extraterrestres? O que fala a doutrina espírita? Eu não sei se vocês já leram alguma coisa que o Geraldinho Lemos falou, mas o Chico Xavier falou mais de uma vez sobre extraterrestres, até no Pinga Fogo. E falou para o Geraldinho assim: Geraldinho, se você vir uns seres grandões vindos de nave, sai correndo porque eles não são bons. Mas se você vir os pequenininhos, eles se são amorosos, pode ficar. E depois ele tem um outro caso também muito interessante, que ele estava sendo levado, eu não sei se ele estava voltando para casa ou indo para algum lugar para socorrer alguém, quando eles veem uma nave sequestrando uma vaca. E eles param o carro, né? E eles ficam olhando e os seres que estão pegando a vaca percebem que eles estão olhando. E o Chico, naquele, né, que a gente já conhece, aquela coragem que tinha, começa a rezar. Aí o Emmanuel fala para ele, saia daqui agora. Só que alguma coisa acontece porque os seres que estavam indo em direção ao carro do Chico são como que parados, andam de costas, viram, sobem na nave e nem a vaca levam. Porque contra a luz ninguém pode. Não importa se a luz é da terra, percebam. Contra a luz, ninguém pode. Quem tem juízo, sabe, né? Então, o que fala a doutrina espírita? Gente, existem 22 questões no Livro dos Espíritos sobre vida extraplanetária. Das questões de 55 aqui, 58, fala-se da pluralidade de mundos habitados. Na 55, sobre os mundos habitados, a resposta da Egrégora Espírito da Verdade. Sim. O homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Questão 56 e 57. Sobre a constituição física dos mundos e dos seres. A pergunta do Kardec. Ele diz, não, eles não se assemelham de modo algum. Sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Dizendo que existem muita tipologia, muitos tipos diferentes adequados aos planetas onde eles existem. Questão 58, sobre os mundos mais afastados do Sol. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e calor além do Sol? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria que a vossa. As condições dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio ao qual foram chamados a viver. Então é natural que a gente encontre seres que são os anõezinhos cinzentos, encontre seres que se parecem golfinhos, encontre seres que pareçam felinos, encontre seres que se pareçam conosco, ou encontre seres que são reptilianos. Já nas questões de 172 a 188, que fala das encarnações dos diferentes mundos, na 172 e na 173, o Kardec pergunta, nossas diferentes encarnações se passam todas na Terra? Não, não todas, mas os diferentes mundos. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo se não é bastante avançado para passar para um mundo superior. E aí o que é mais interessante, o Espírito da Verdade fala para o Kardec, seguramente já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Ou seja, ele diz para o próprio Kardec, você também é um ET. Questões de 72 e 88 de novo, a 177. Para alcançar a perfeição, o espírito deve passar por todos os mundos habitados que existem? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. E por aí vai, né? É isso que eu acho importante, porque os ufólogos querem ETs tridimensionais e os espíritas querem ETs espíritos. E na verdade são as duas coisas. Alguns têm corpo como nós e vêm aqui em projeção astral, outros não têm mais corpo como o pessoal de Aldebaran, e é real, nada disso é irreal, percebam. Os extraterrestres que vêm de planetas mais evoluídos moralmente que nós têm desdobramento lúcido com enorme facilidade. Eles controlam o desdobramento, então eles deixam o corpo lá na nave e se projetam para vir aqui trabalhar no monte de centro. Atuam claramente dentro de centros espíritas. Aí eu não estou dizendo que eles preferem o espiritismo, eu estou dizendo que o espiritismo é o melhor campo que eles encontraram para se aproximarem de nós. E isso dito por eles mesmos. Então, olha o que o Kardec fala, o Espírito da Verdade fala. Sem dúvida, eles têm corpos, porque é preciso que o espírito seja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Logo, os ETs têm corpos. Mas esse envoltório é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso a diferença que diferencia os mundos que devemos percorrer. Eu tenho contato com seres das Pleiades, com uma ser que chama Sheliana. Ela tem 2,5 metros de altura, talvez um pouquinho mais. A fisionomia dela é muito delicada, muito serena. Ela tem um cabelo castanho claro que vem até o ombro, é bem esguia, né? Ela está sempre numa roupa de, como se fosse uma roupa de mergulho azul cobalto, com um símbolo, como se fosse um V invertido aqui no peito. E às vezes ela vem com um vestidão branco, longo, com o cabelo mais trançado e tal. O corpo dela é físico. A primeira vez que ela se materializou dentro da minha casa, a minha gata se enrolou nas pernas dela. A minha tia, que é deficiente física, veio de cadeira de roda até a porta do quarto, no corredor, onde eu conversava com ela, porque a minha tia ouviu a voz dela. Então ela veio em corpo físico. Agora, hoje, quando a Sheliana vem trabalhar na casa do Consolador, ela vem em projeção astral. Ela vem só em corpo perispiritual. Tá? É o mesmo ser. Por que eles se manifestam nos centros espíritas? Porque a codificação do espiritismo traz a vida extraplanetária como verdade. O que é que eles buscam? Se aproximar de nós, fazer contato, nos auxiliar a entender que existe uma outra forma de vida. Como que eles atuam? Eu falei hoje de manhã no workshop, né? Eles atuam em todos os procedimentos e tratamentos espirituais, com métodos próprios. E as correntes de luz planetária se associam a eles, porque o bem sempre se soma. Não tem orgulho, não tem vaidade. Eles se somam porque o projeto é salvar o planeta Terra, né? E nós devemos muito ao Chico e ao Geradinho Lemos, que está propagando isso. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, que é para encerrar, porque meu tempo já está acabando. Já, pois é. Tá, né? Tem 5 minutos ainda? Tá. Mas a gente pode conversar lá fora, sem o menor problema, tá, pessoal? Eu não tenho hora para sair. Só tenho debate às 5 horas que eu vou participar. Eu faço parte de um grupo de trabalhos no plano espiritual, né? E que esses extraterrestres fazem parte também desse grupo. E eu gosto muito de bicho, eu protejo animais. Então, todo dia eu recebo alguma tragédia que fizeram com algum animal, pedindo dinheiro, ração, medicamento, socorro. E uma das coisas da Casa do Consolador é socorrer animais mesmo. E um dia me mandaram uma imagem, que eu não vou contar para vocês, para não baixar o padrão vibratório, mas que me deixou extremamente chocada. Eu senti um impacto muito forte. E de noite eu tinha que trabalhar com a Sheliana. E nós tínhamos 150 pessoas que ela ia fazer a intervenção de cura. E ela falou para nós temos um elo mental muito forte, a gente se comunica, nós temos muita sensibilidade uma com a outra já, dela sentir os meus sentimentos, embora eu não consiga acessar os dela. É difícil para mim. Aí ela falou para mim, quando ela chegou, ela me chama de unidade, sabe? Porque é para eu ter bem noção do meu tamanho, nenhum. Não, eu estou falando sério, a Sheliana é muito séria, muito ética, né? E ela falou para mim, o que aconteceu, unidade? Você não está preparada para o trabalho. E eu passei a imagem do que fizeram com o cachorro. E eu falei, como você, com tanta evolução, consegue conviver com uma raça tão cruel como a nossa? E ela me passou imagens parecidas com as que eu vou passar para vocês agora. E ela me disse assim, é por eles, unidade, que nós estamos aqui. Porque nós acreditamos em vocês. Porque Jesus acredita em vocês. Você pode soltar o vídeo, por favor? Esse cachorro caiu de um navio lá no Mar do Norte. Esses marinheiros russos foram no mar gelado para salvar o cachorrinho. Não, pelo amor de Deus, posso soltar o bichinho? É, se você quiser, sai do coiso e entra na própria imagem. É, pode sair dele, tá no. Pode sair dele. Não, sai do PowerPoint mesmo. É, pode sair. Ixi! Morreu! Entra no meu pendrive, por favor, entra no meu pendrive. É isso aí. Poços. Aí, The Word King, é isso aí. Abre esse vídeo, por favor. Vocês vão ver o cachorro de novo, tá? Mas compreendam. Permitam que o filme entre no coração de vocês. Gente, esse mar está quase a ponto de congelação. São pessoas rudes. Os marinheiros russos são rudes. Olha isso. Um cachorrinho morrendo afogado na Bósnia, no rio contaminado. Olha que exemplo de amor. Esse carneirinho caiu lá na Inglaterra, o alpinista desceu para devolver o carneirinho para a menininha. Nos Estados Unidos, o gatinho está caído. No Brasil, enterraram um cachorro vivo. E esse homem foi lá para salvá-lo. Ucrânia, numa inundação. Olha a sujeira da água. Esse garoto salvando o cachorrinho. Aqui é outro país da cortina de férias, Romênia. Esse é o mais emocionante para mim. Olha a alegria dele, coitadinho. No Brasil, Angra dos Reis, os golfinhos morrendo na praia. Enquanto alguns só assistem, outros vão salvar os animais. Os irmãos vão salvar os nossos irmãos. Nenhum morreu, gente. Nenhum morreu. Estados Unidos, uma picape para, põe uma escada num lixo e sai correndo. Aí vem uma mamãe ursa e os filhinhos que estavam caídos dentro do lixo saem. Essa baleia ficou presa numa rede de pescador. E esse barco ficou horas cortando a rede com facão até que conseguiu soltar a nossa irmã baleia. Olha o agradecimento dela, ó. Incêndio na Austrália. Um bombeiro dá a sua água para um coala que estava vítima desse incêndio. Olha lá. Estados Unidos. Um carro da polícia para uma alta estrada para salvar uma família de patos. Olha aí, ó. Um carro da polícia, ele parou uma alta estrada para salvar os patinhos. Mais pato nos Estados Unidos. O cara é melhor que o Tafarel, olha lá. E agora eles vão levar os patinhos para a lagoa. Na Austrália, é proibido galinhas poedeiras em gaiolas, porque eles arrancam os bicos das galinhas e elas pegam os pés. Agora elas só podem ser criadas livres, assim. E um humano socorrendo um outro humano. Esses seres já vivem pela lei da fraternidade. Eles não esperam de nós que nós sejamos o que não somos. Eles esperam de nós que nós sejamos o que somos. Filhos de Deus, como eles. Mais jovens, mais imaturos, com mais carga de medo, mas com uma capacidade ilimitada de amar. É por isso que eles estão aqui. Para que a gente volte a amar como Jesus ensinou. Muito obrigada, pessoal.